Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eita, menino. Eu sou o Joel Suki e eu tenho 33 anos. E pela primeira vez na minha vida, eu fiquei com vergonha de jogar Pokémon. Pela primeira vez, né? Os outros anos não tinha, não. Aqui é Samuel Ragnos e o Pokémon que joga Pokémon em público é o Mogolon. Caralho. Chegou no... metendo os pés na porta já. Aqui é o Jota e dinheiro de volta, eu escolho você! O Jota se arrependeu aí, né? Não tem como... E é porque a gente avisou ainda, né, mancho? Não, cara. A gente sempre ficou pensando assim, mano. Ah, o Pokémon, né, os jogos do Nintendo Switch, né, tudo caro, né, mano? 700, às vezes 700 não, 700 é... 399. Não, né? Não, 399 400 não. 400 pau. Eu vou dizer marcada. Quanto é que eu paguei. O meu foi R$277. Mas é porque tu comprou no site, é porque não. Comprei a versão digital. A versão digital são $60. Aí que sai R$250 mais impostos. Aí acabou saindo R$277. Não era pra ter imposto, não, porque era o estado da Califórnia. Mas... Eu não sei de onde vai ser. Não sei de onde vai essa porra desse imposto, mas veio. Mas a gente olha o preço dos jogos do Switch, mas quando eu comprei meu Switch, eu liguei lá pra uma loja, né, de games famosa aqui, né, Samuel? Dentinho Games. E aí eu liguei pra lá e disse: ei, quanto é que tá aí o Zelda? Aí o cara falou, R$329,90. Em promoção. Caralho, mano, 320. Não, mas se for no cartão, cara, a gente tem que aumentar o preço. Então dá R$389,90. Véi! É o juros do cartão. Tu é doido, juros, né, do cartão, João. Tu é doido, macho, um jogo de 2017, macho. Só um... 400 pau, mano. Inclusive ele tem pro Wii U também, né? Ele não é só do Nintendo Wii. É, do Nintendo Switch. Ele também tem do Wii U, que ele já é antigão mesmo. Agora, só um adendo aqui, que nessa mesma loja aí que tu foi comprar, eu fui comprar meu Switch, esse aqui é o meu. Eita, tá aqui, ó. Switchzão. Só reforça na propaganda da loja, Dentinho Games, viu? Tá do lado certo, tá o posto, não? Não, tá aqui, É esse aqui, ó. Switchzão do Jota aí, ó. O meu é o cinza. Essa cor eu não tenho coragem de comprar, não, que é muito chamativo. Mas eu tenho ele também no cinza, mano. Isso aí é a cor clássica. Eita, mano. Eu tenho os Joy-Cons. Joy-Con cinza. É, quem comprei por fora. Veio esse. Esse aqui foi o que veio. Azul, né? Foi, eu quis comprar com esse e comprei o outro por fora. Agora, nessa mesma loja que tu foi comprar aí também, os caras metem a facada, mano. Porque eu fui comprar esse aqui é o novo, a versão nova lá, né? Que é a versão modelo novo. O pessoal chama, pronto, essas paradas de bateria, FPS melhor e tal. Aí, nessa loja aí que tu foi comprar... tava R$2.100. R$2.100. Falei assim, mas não, promoção. Mas se tu pagar no dinheiro à vista, negociando com um cara lá na loja, que foi que nem eu fiz, o cara faz R$2.050. Aí fala, não, R$2.050 conto caro pra caralho, mano. Aí eu peguei, mas fui pesquisar, eu achei ele, comprei de R$1.700, mano. É, mano, o pior, mas é porque vários jogos, não só... novos, mas os usados também, mano. É caro que só uma porra, macho. A galera vende o Zelda, mano, no Facebook, mano, de R$250, R$200, é todo mundo comprando, macho. O meu eu comprei do doidinho que não sabia os preços, eu comprei de 170 conto. Eu acho que ele tá meio doido. Barato, né? Barato, né? 170. R$170, macho. É um jogo lançamento no PS4, velho. É. O cara comprou o Days Gone quanto? Cartucho do Samuel. Zelda. Aí. É o do Samuel, esse aí, aqui. Meu Zeldinha de 170 conto. Era do Samuel, né? Porque o não, cara tá emprestado, mano. Tá emprestado. O cara falou era. Samuel vive emprestando o jogo. Mas agora o Pokémon, né? Pokémon Shield, Pokémon Sword. O cara falou o contrário, né? É. Pokémon Sword Shield. Foda-se, não tem ordem, mano. São dois jogos diferentes, porra. Pokémon Sword Shield, né? Ele foi lançado... agora, né? Em 2019, né? E veio com um monte de polêmica, né, Jota? Tem esse negócio de não ter todos os pokémons. Como é que foi essa parada? Pronto. Nesse novo Pokémon... Eu não entendi, não, mas isso daí, mas... O cara falou assim, ó. Não, porque Não tem os pokémons da Pokédex Nacional. Pokédex Nacional é essa? Parece que veio só com 400 e poucos Pokémon, não foi isso? Pronto. É porque assim... Parou em 900 e tanto. 900 e... Veio só metade. Vamos arredondar, né? Existem 1000 pokémons. 1000. Existem, tipo assim, arredondando, né? Ah, não, 900 e... Não, foda-se, tem 1000. É porque era 151, né? É. Na época que a gente falava, não, era 150. Arredondando pra baixo. Arredondando. Aí tem 1000 pokémon. Aí, o que é 1000 pokémon? Porque no primeiro jogo do Pokémon, ele foi um jogo feito nas coxas. O código dele era uma bosta. Aí foi feito o segundo jogo do Pokémon. O segundo jogo do Pokémon foi feito basicamente por uma pessoa. Aí ele desenvolveu tudo e fez o código do zero. Que era o cabo que era viciado em inseto, né? Isso. Não, esse daí é o criador, mano. Aí tem um programador que é esse cara que é o fodão, né? Ah, sim. Aí, num terceiro Pokémon, foi quando surgiu os status e surgiu a transferência pro cara nunca mais perder Pokémon. O cara passar um Pokémon de um jogo pro outro, né? Mas isso já existia. Então quer dizer que o Mass Effect copiou do Pokémon, foi? Total, total. Olha aí. Eu não tenho certeza. É porque o Mass Effect do 1 pro 2, você pega o save do 1 pro 2 pra pegar a sua decisão. Não, mas não é, não, a questão não é só o save, não. Não é só o save. O mais importante aqui é tudo que você treina. Porque, tipo, o pessoal pensa assim: ah, você pega um Pokémon, vamos capturar Pokémon. Macho, você criar um Pokémon, você treinar um Pokémon. Um Pokémon é cerca de 40 horas pra você treinar um Pokémon bom. Eita, até o level máximo, né? Até level 100. Máximo, que é o 100. É, assim, em média, porque tem Pokémon que o cara gasta 70, 80 horas fazendo. Tá entendendo? Então, tipo assim, pro cara treinar um Pokémon, por quê? Porque ele tem que fazer o brand. O que é o brand? Ele tem que fazer o Pokémon nascer com os poderes que ele quer. Ele tem que vir com os status bons pra ele poder começar a treinar o Pokémon, botar no 100 pra poder competir. Então, só o tempo de fazer brand, de você não sei o quê, é tanta... putaria no meio, que pro cara treinar o Pokémon umas 40 horas. Aí o cara vai e bota 40 horas naquilo ali, certo? Do terceiro pra frente, o Pokémon que o cara treinou no terceiro, tipo o Groudon, o cara pegou um Groudon e treinou o Groudon. Ou então o cara pegou um Absol e treinou o Absol. Do terceiro pra frente, o cara nunca mais perdeu aquele Pokémon dele. Todas as jornadas dele do terceiro em diante, o cara fez com o Pokémon dele. Até a geração atual, isso, né? Foi até onde? Até o 3DS, então? Não. Até o 3DS. Isso, que o 3DS foi o XY. Não, até o Sun Moon. Sun Moon, né? É o XY. Outro, né? É o XY depois o Sun Moon. Sun Moon é a sétima geração. Que é aquela como fosse o negócio da praia e tal, que chegou as Alolaform. O 3DS foi ele, o Sun Moon. Aí o negócio das Mega Evolução também, né? Só que era não, do X. Não, a Mega Evolução veio do X. O Sun Moon, ele trouxe as Alolaform. Que é quando começou aquele negócio que tu me perguntou. Que é tipo assim, o Meow, o Dark. Ah, tá sim, entendendo? Sim. As outras espécies. É. Né? É porque tu falou do negócio. Eu joguei o Pokémon Sword e eu achei estranho. Porque eu vi o Meow. E o Meow tava com um estilo. Design diferente. Ele ele era um Pokémon de aço agora. Mano. Vixe! O Meow. Mas aí não é evolução, isso é o quê? Não, Pokémon. É como se fosse assim, mano. Tem que imaginar que essas formas é como se fosse o seguinte, ó. Cachorro. Cachorro é a raça, né? Aí cachorro é como se fosse um miau. Aí tem um miau de Alola, um miau normal e um miau de Galarian lá. Aí tem é tipo o pastor alemão, o chihuahua. É, raça, como se fosse as raças. Exatamente. Né, é como se fosse um é pastor alemão, o outro é que é um pitbull, tá entendendo? Você tem as raças dele. Aí o que surgiu isso no Sun Moon, não veio desse. Aí nesse trouxe os Galarian Forms, né? Eu pensava era que os caras tinham mudado o design do boneco, mano. Mudaram o design do Meow, mudaram o design do Mas até a evolução dele. Até a evolução dele é diferente. A evolução dele não é o Persian, é o. É o Berserk. É o Berserk. Nesse daqui a novidade também é aqueles Pokémon gigantes, né? Gigantamax. Pokémon Megazord. Vamos pro parte. Vamos pro parte. Batalha do gigante é massa, que eu achei massa. Calma, vamos pro parte, Baitula. É. Deixa eu terminar de falar do Pokédex Nacional. Segue a pauta Nacional, aí, mano. Segue a pauta aí, ó. Pokédex Nacional, Baitula. Tem nada na pauta. O cara foi só olhar o nome do Pokémon. Mas aí o que aconteceu? Do 7 pra 8ª, que é essa, os caras não colocaram todos os Pokémons. Como assim? O seu Pokémon pode ou não existir no código desse jogo. Tipo assim, um determinado Pokémon que eu treinei no 3, tipo o Groudon, acho que o Groudon não tem nesse. Ah, o Groudon que eu peguei lá no Ruby, eu não posso transferir pra esse Pokémon agora, porque ele simplesmente não existe. É como se fosse, tipo, nessa região, não existe aquele Pokémon, né? Não só não existe, mas como tu não pudesse trazer ele. Porque, tipo assim, porque, por exemplo, assim, ó, na região lá de Alola, não existe o Groudon. Mas tu pode transferir ele da tua região lá, de Hoenn, pra Alola. Eu entendi, é como se fosse assim, é como se o cara, por exemplo, o cara jogasse na primeira versão lá do Pokémon. Isso! E lá tem a cidade de Pallet, não sei o quê. Ah, eu sou um treinador da cidade de Pallet. Porque eu comecei na cidade de Pallet, né? Uma dúvida que eu tenho. Aí o cara pode, né, transferir aqueles pokémons que ele já tinha de Pallet pro outro jogo, né? Isso. Porque é como se o cara estivesse viajando pra outras regiões. Exatamente. É pra pegar os pokémons. O sentimento que você tinha antes era que você tava continuando sua jornada, tá entendendo? Que você, tipo, tava constantemente evoluindo seus pokémons e que eles iam servir futuramente. Só que nesse, diversos pokémons, a metade, tem mais ou menos 500 nesse, pra arredondar, e dos mil que existem, ou seja, a metade dos pokémons foram cortados. Não, caralho, existem. Mas aí foi foda. Aí, como não cortou. Entrou água. Aí molhou. Mas uma dúvida que eu tenho, Jota. As cidades e os continentes de Pokémon é tudo no mesmo planeta ou são realidades alternativas? É tudo no mesmo planeta. Ah. É tudo no mesmo planeta e tudo são regiões próximas. Eles normalmente são baseados em regiões japonesas. Ah, então quer dizer que existe a possibilidade do protagonista desse último Pokémon que saiu aí encontrar com o Ash de 40 anos com um corpo de 10 anos. Existe. Existe, cara. Porque, tipo assim, tudo se passa no mesmo mundo. Tanto que eles... Só que, tipo assim, talvez, não é uma coisa que fica claro, se passa em épocas diferentes. Que nesse agora, quando você fala com determinada pessoa, a gente fala assim, ah, agora você pode transferir pokémons de qualquer lugar. Olha só como a evolução tecnológica é uma coisa maravilhosa. E outra coisa também pra se referenciar no tempo é que sempre tem um console da Nintendo no... Tem um Switchzão doideiro assim, né? E é massa. Mas eu entendo essa... o que a galera fica puta, mano, com esse jogo aí, mano. É porque é isso mesmo, mano. Porque é como se, nesse agora, né, o cara... Ah, vai todo mundo começar do zero, né? Uhum. É como se o cara estivesse reiniciando a jornada, né, e tal. Eu entendo, mas tem o lado da Nintendo também, né? Que é porque eles estão mudando, né? Não, é porque desculpa assim... deles é que eles estão trazendo coisas novas, né? Estamos trazendo coisas novas e tudo mais. Mas as coisas que eles já falaram, já tinha nos outros, mano. Não, mais ou menos. Mais ou menos. É porque assim, ó. O que aconteceu? Vamos falar primeiramente o lado do play, do jogador, que é o principal. Você quer ou não, se for um jogo, vai pro jogador, a empresa que se foda. Aí fala assim, ó, o lado do jogador. O cara não continua a jornada dele, cara. Diversos Pokémon, diversas horas de jogo do cara foram simplesmente ignoradas. E assim como alguns Pokémons. O João falou de um, eu não sei. Eu não cheguei a zerar o jogo, né? Eu joguei umas seis horas no máximo. Vocês dois zeraram, né? Uhum. E vocês podem me confirmar. Tem um Pokémon que o jogo gosta muito, eu também acho bem legal, que tem até na primeira geração, que parece que não aparece nessa, que é o Hitmonchan e o Hitmonlee. Tem, aparece, João? Tem. Ainda tem, né? Tem o Hitmonlan, o Hitmonchan, acho que o lutador, Hitmonlee, e tem aquele da capoeira também. Tem o de jiu-jitsu também, tem o de judô. Tipo assim, os de luta não foram cortados, porque os de luta são muito poucos, macho. Como é um leque então, muito pequeno... Então a impressão que eu tenho é que eles devem ter cortado só os Pokémon menos conhecidos mesmo, né? Mas tem fãs de Pokémon menos conhecidos, a parada é essa, tá entendendo? Como é o nome daquele Pokémon que é só um pedaço de pedra, macho, que não faz nada? É o... Pokémon que é um pedaço de pedra? É, que tem até um episódio... Vou dar um exemplo. Que o Ash vai batalhar com Porygon. Ele se transforma na Butterfree, mano, como é o nome? Ah, tem, mano. Tem. Porygon. Eu não, mas ele tá falando é do Kakuna, não. Dito. É o Caterpie e evolui pro Metapod. Metapod. O Metapod tem, mano. Metapod é o primeiro que eu peguei. Foi a minha primeira evolução no máximo. Inclusive, ele fica parado, né, lá. Pelo menos eles não tiraram os mais famosos, né? Tiraram pelo menos... Mas tipo assim, ó. Um Pokémon que eu não vi, não sei se tem, mas eu não vi, foi o Rossi, por exemplo. Rossi que evolui pro Seadra, não vi. O Rossi era aquele Pokémon que a Misty usava, é esse? É. Eu pensei que não tinha um Lapras, mas tem. O Lapras eu não vi. Eu peguei o Lapras. Ele tá lá na parte do laguinho lá e apareceu um Lapras. Eu vi, o Lapras eu vi. Eu não vi foi o Dragonite. O Dragonite eu não vi, não. Nenhuma das evoluções do Dragonite eu vi. Mas assim, marquei Pokémon semilendário. Tem uns Pokémons iniciais, né? O único Pokémon inicial que tem nesse jogo é o Charmander. Eu acho que sim. Charmander, o Charmeleon, o Charizard. Eu não vi Bulbasaur nem Squirtle, não. Bulbasaur eu não vi, não, na lista do. Mas vocês falam, não, mas o Charmander aparece, mas é do protagonista lá, né? Do fodão lá, do campeão. Mas, em teoria, como ele existe no jogo, você pode tradar ele. Você pode trazer ele do seu Pokémon Yellow, ou então Pokémon Red, Fire Red, da terceira geração. Porque o Fire Red, ele surgiu entre aspas, da terceira geração. Que é pra você pegar os Pokémon da primeira. Aí você, seu Pokémon, seu Charmander lá do Firehead, você pode mandar pra esse. Entendendo? Isso aí é foda, mas isso aí, porque é essa concepção aí do jogo, que é do cara pegar o Pokémon que ele já tem no primeiro, passar pro outro, ir passando de geração em geração. Isso é um negócio massa que foi cortado. E a desculpa da Nintendo é dizer assim: não, porque a gente tá fazendo aqui um novo cenário competitivo. Mas aí, a gente quer nivelar todo mundo por baixo, né? Não, mas aí que tá. Aí a parada deles foi assim, ó. Nós queremos... O que eles falaram, né? Nós queremos entrar no competitivo. Por quê? Porque agora, meu irmão... competitivo de Pokémon já tem, né? É, mas eles querem fazer tipo o LoL. Entendendo? Eles querem fazer campeonato mundial grande, esse tipo de coisa. Que não dá, mano. Antigamente, macho, o competitivo de Pokémon... se baseava, tipo assim, 8 Pokémon que o cara mudava um ou outro ali e era pronto, macho. Tá entendendo? Eu ouvi também outras desculpas, assim, pesquisando, que a desculpa é que eles não conseguiram configurar todos eles pra esse jogo e que ia ficar muito grande. Mas isso aí não tem desculpa, não. Mas eles falaram isso também. Eles usaram essa desculpa. Se pagar o programador, mano, e dizer pra ele fazer, o programador faz. Mas eles falaram isso mesmo, isso é verdade. Quem baixa o jogo na versão digital vê o tamanho dele, né? Ele é em torno de 6 ou 8 GB, né? É 10 ou 11. Mano, mas se tem jogo do Switch aí de 25, 35 GB, mano, tu é doido. Bota mais 6 GB aí de Pokémon. Teve agora o Smash Bros, né? 15, mano. Acabei de baixar com o Smash Bros é 15,5. Tava falando também que o 3D também era outra coisa que empatava. Só que o 3D ele já tinha, mano. Já porque tinha. Na época que ele foi feito lá pro... Pokémon GO. Pro 3DS. Pokémon GO foi... Não, foi Pokémon GO primeiro. Que aí eles fizeram os modelos, né, 3D dos Pokémons com as animações e tudo mais, né? A animação padrão, né? Porque todos os Pokémons eles têm uma animação padrão, né? E aí elas vão se repetindo e tal... Porque, cara, é muito Pokémon, é muito Pokémon mesmo. São é mais 9, de... 9,5 GB Pokémon. 9,5 GB. E são, macho, são os 1000 Pokémons, mano. O cara fazer uma animação mas... de 1000 Pokémons, macho, é foda. Mas macho, aí é H deles, por quê? Porque não há quando eles foram fazer o Pokémon 3D, eles mesmos disseram, nós vamos fazer numa qualidade boa. Muito boa, muito boa. Acima dos consoles atuais. Pra gente poder usar por bastante tempo. Então, tipo assim, se acostumem a ver esse 3D, que é o que vai acontecer. Primeiro jogo que usou o 3D, se eu não me engano, foi o Pokémon GO. Depois foi o Sun Moon. Tá entendendo? Não, foi o XY. Veio primeiro. Era 3D. O XY foi o início de tudo. Aí depois veio aquele outro lá, João. É Safira. Safira e não sei Safira o que. Safira e Diamante, né? É, o Rubi. Rubi, né? Rubi e Safira. É, Rubi e Safira. Remake do terceira geração. É. Pronto. Aí sempre tem, né? Depois veio o Sun e Moon, né? Sempre tem uns remakes, né? Que eles vão lançando os remakes. Aí né, na ordem depois veio o Let's Go, que é também um remake do... Do Yellow. É. O Dinho falou que era um remake do... O Dinho falou que era um remake do Pokémon GO. É, mas esse remake aí do jogo de celular, ó, doido, mano. Pô, é o remake do Yellow. Só que eles cagaram pau também, porque ele é remake do Pokémon GO, porque você não joga igual o Yellow, você joga com o Pokémon GO. E ele joga só com um controle só. Não, né? você não luta. Né? Você não luta, você só joga Pokébola igual o Pokémon GO. Não luta com o Pokémon, né? Pra deixar ele fraco e jogar Pokébola, né? O cara só joga Pokébola, mano. Aí, tipo assim, qual é a raiva dos fãs? Os caras fizeram um Pokémon merda. Que foi o Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Aí não, macho, mas é porque o próximo Pokémon vai ser o Pokémon principal da franquia, vai vir fodão, tal, tal. Os caras já anunciaram corte. Macho, as áreas selvagens lá, o Wild Area, macho, tão uma merda, mano. É muito mal feita, velho. Você vê o gráfico, macho, o jogo é lindo, quando você não tá na Wild Area. A Wild Area é cagada. Quando eu entrei na Wild Area, eu achei massa, porque assim, mano, o cara vai andando, também, né, e tal. Eu achei massa também, porque eu não jogo online, né, então... essa diferença aí, né, talvez. Não, é porque assim, mano, quando a gente jogava Pokémon, e tinha aquele lance do cara ir atrás dos Pokémons, né, o cara entrar nas áreas, entrar nos matinhos pra poder entrar em batalha, né, pra poder... encontrar com os pokémons, né? E antes era na doida, né? Não mostrar que pokémon que você ia atrás. É. Não, eu não mostrava não. E agora, os pokémons, eles aparecem no mapa, né? Sim. Eles aparecem no mapa e aí você... Ah, apareceu um Pikachu ali. Aí sai correndo pra pegar. E E às vezes eles fogem, né, da gente. Isso. Porque depende do Pokémon. Alguns e às vezes mais... aparece um Pokémon fodão. Uma vez eu vi um Pokémon que é um pandazão gigante. Ixi, é o do lutador. É, mal encarado. Eu mesmo vou pegar esse Pokémon pra mim. Mas eu levei um monte de solas, eu doideira. É porque eles são nível alto, né? Aparece vários Pokémons de vários níveis diferentes, né? Isso mesmo. Tu encontra, às vezes, um Pokémon fraco. E às vezes encontro Pokémon forte, né? O primeiro forte que eu encontrei foi o Onix. Sim, eu o também. O Onix. Quando apareceu um Onix assim, eu... Vixe, meu irmão, um Onix, ó, vamos lá correndo. Aí o cara chegou lá, ele meteu a sola, game over. É porque o Onix, ele spawna, né, na entrada da Wild Area. É. Ele já passou o tutorial da Wild Area, já pra te mostrar. Ei, doidinho, tá tudo ganhado de qualquer um, não. É. Mas eu gastei minhas poções tudo no Onix, mano. Eu fiquei todo tempo me curando aí, quando no final o Baitola me matou, macho. Assim, a Wild Area, quando o cara começa o jogo, é massa, assim, né? O cara vê, assim, os pokémons andando, né? Tu vê os pokémons ali passeando no mapa, né? Sim. E tudo mais. Aí cria aquele sentimento que a gente queria ter desde o começo, né? Do cara ir atrás do pokémon. E detalhe que eles pensaram em tudo, que os pokémon voadores dão tipo um rasante assim pra tu conseguir tocar. Não, mas tu pode apertar o botão pra assoviar e chamar ele. É, o cara aperta o analógico, ele assovia. Vixe, doido, pô, o meu ficava dando rasante, o pokémon parece um pombo. Ah. Eu peguei isso daí. É o pombomon, né? Pombamon, né? Cara. Aí é tira foda, a mão, né, da cara, Samuel. Só que assim, macho, quando você começa a andar pelas Wild Area e tudo mais, o cara vê que é um pouquinho repetitivo, né? Vê que é um pouquinho repetitivo. Um pouquinho não, até os spawns dos bichos são os mesmos. Os bichos, tipo assim, ó, você vai ali pra cima, ali perto daquela torre quebrada. Ah, não, ali só tem fantasmas e pokémons próximos a fantasma. Naquela área do lago, só tem um das quando águas. Você ultrapassar pontes, os pokémons são mais fortes, o level deles lá. Aí pra cá, os pokémons são level mais baixos. Tipo assim, não é uma área realmente selvagem. E também tem umas dinâmicas, né? Tipo, tem umas árvores que você vai balançando pra cair umas frutas. Aí cai um bicho. Sempre cai aquela porra daquele esquilo, né? Esquilo maldito. É só tu parar de balançar antes, Baito. Pokémon da minha... Não, porque eu quero pegar todas as frutas, né, macho? Ora... É só aí, o cara ver quanto a folha tá mexendo aí. Depende de quanto tá mexendo, é não. É porque tu jogou mais do que eu, tu já pegou as nuances tudo do jogo. E outra coisa também que acontece é buraco no chão. Você vê assim, tem um buraco no chão lá, e ah, pô, que é isso? Aí quando você vai entrar... Cai num buraco? Não, você vê um buraco no chão. Aí quando você vai entrar, aí você vai pra outro mundo, né? Que é aquele negócio dos Pokémon gigantes, os Megazords. Ah, o Gigantomax, é. Aquela que maluquice, né? É aquela que eu não entendi. O que história é que isso... simplesmente vamos botar Pokémon gigante sem... explicar por não, na história do jogo. A história do jogo principal, a main história do game é essa aí, mano. O negócio dos Gigantomax acontecendo lá e tal. Só que qual é o problema? A cagada de pau deles foi que eles tiraram a Mega Evolução pra colocar isso. E isso é muito mais merda do que a Mega Evolução, velho. A Mega Evolução, pelo menos, ela mudava, né? O design do Pokémon. Não o só Charizard isso. Ficava preto, né? Não só tal. Isso, estrategicamente, eu tinha que pensar assim, ó. Ei, mano, que horas é que eu vou usar a Mega Evolução? Porque você perde um turno pra poder virar a Mega Evolução e tal, pra depois lutar. E fala assim, mas será que compensa? Será que não tem? Nem todo Pokémon tinha Mega Evolução. Pra você pegar a pedra pra cima dele, você gastava um tempinho, tá entendendo? Aí nesse não. Nesse qualquer Pokémon vira Mega Evolução. Só você jogar lá e tal. Só que é o seguinte, mas nem todo luta pode usar. Só pode usar nos pontos de poder. Aí não, onde é que tem ponto de poder? Não, só na Wild Area e nos ginásios. É estranho mesmo. E tem outra coisa também que é negócio do Dynamax, né, lá. É o Gigantomax. Eles só duram 3 turnos. Dura 3 turnos só. Eu não sei porque que eles não deixaram os dois, né, mano? Só fazia acrescentar uma dinâmica nova. Porque ia ficar roubado pra caralho você pegar um Pokémon e mega evoluir ele e depois usar o Gigantomax. Não, aí o cara... Podia ser assim, o cara podia escolher ou o Gigantomax ou a Mega Evolução. Pronto. Pois é, só que aí, mancha, porque assim, o Gigantomax, ele parece ser uma coisa incrível, um Pokémon gigante, gigante e tal, né? Mas na verdade não aumenta quase nada. Pelo que eu notei de mudança de status, aparentemente pra cada level de Gigantomax aumenta 10%, no total 100% do dobro do poder. Então tipo assim, isso não é grande coisa, porque a maioria dos teus Pokémon vai estar nível 1. A menos que tu passe tempo pra caralho na build diária pegando o Gigantomax, mano. E outra coisa também que fizeram, né, foi quando o cara fica gigante... Ele muda os poderes, né? Ele muda o poderzinho lá do Pokémon, né, e tal. Puta, isso é uma merda. Todos os de água, mano. São iguais. Eles viram a mesma coisa. Todos os... É tipo assim, ó. Os de água viram a mesma coisa, todos normal. Só tem um ataque pra cada elemento. Tipo assim, o cara de metal só esse, ataque. Não, de fogo só esse elemento. Muda o dano que ele causa, de acordo com o poder que você tem, mas o ataque é o mesmo. Faz o mesmo efeito, tem o mesmo status, causa o mesmo status negativo, o mesmo status positivo, a mesma merda, não muda. Isso tá com cara de preguiça, viu? Preguiça. De design, né? Programador. Porra, mano, é você tira a mão da cara, Baitola. Você pega o... Eu tô com a mão aqui na Ah, dá pra te ver não, Baitola. Caramba, mano. Os programadores tão preguiçosos igual a tu, né? Tá fazendo agora. É que ele quer fazer, mano, o presencial, que nem é de verdade, mano. Que ele quer tirar um cochilo, mano. O cara consegue cochilar em qualquer canto, mano. É, só fica assim depois das 11 horas. É, da manhã, né? É. Que hora é? 15h43. É. E ele já tomou um pouquinho é demais. Aí já tá aqui na metade, né? Derramei, ainda não secou. Sim, as coisas são tudo igual, mas tipo assim, você pega um Pokémon de luta. Aí o Pokémon nada a ver, tem o mesmo poder, né? Joga tem o mesmo poder do outro. Um soco que sai voando do céu. Sim. E cai no chão, só isso. Da água, é só aquele tiro te atirando, né, e tal. Tudo igual. Mas, Jota, a gente falou de muita coisa ruim. O que é que teve de coisa boa? Macho, eles facilitaram diversas coisas. Tipo assim, pra quem é jogador novo, esse Pokémon ele é muito simples. Fácil mesmo. Macho, ele é tipo o Final Fantasy XV dos Pokémon? Tu é doido, é, macho? Isso é uma heresia tu falar uma coisa dessa, mano. Tu cuspiu no Final Fantasy XV agora com catarro e tudo, mano. E com cachaça também. Macho, não fale uma coisa dessa, cara. Não seja esse cara, né? Não. Mas ele facilitou bastante, mas tipo assim, os poderes secretos, tem lá mostrando o que o Pokémon faz. Porque o Pokémon tem uma passivazinha. Você olha lá nos status, no sumário dele, tem lá a passiva dele. Tem as coisas bem direitinho, os status são muito bem explicados, muito simples do cara entender. Agora que eu me lembrei que ele facilitou também a vida dos jogadores, que não tem mais esse negócio de você pegar os Pokémon da caixa, eles estão sempre com você, né? Isso, mano. O cara troca Pokémon em qualquer canto, o cara troca tanto com outros players, quanto com tirar da box e botar no seu inventório. O cara faz tudo isso do próprio qualquer canto, o cara só aperta lá no menu e olha. Tipo assim, isso facilitou pra caramba, mano. Tá entendendo? Tem diversas coisinhas pequenas que foram muito boas. O problema é que no grosso foi uma bosta. Eles tiraram HM, que agora o Pokémon não precisa ter mais HM. Tipo assim, você gastava um slot de poder do seu Pokémon que nunca mais ia poder ser alterado, colocando um poder que ia ser útil fora da batalha. É, aquele negócio de cortar árvore, né? Cut, fly, surf, dive... Essas coisas acabaram, mano. Agora eles botaram só a bicicleta, né? Bicicleta de terra e bicicleta de água, né? Pronto. Aí outra coisa que cagaram pau. Tiraram o dive, mano. Macho, porque assim, ó. Uma coisa que foi merda, assim, o nível extremo desse Pokémon foi que ele tem pouquíssimas rotas. Ele quase não tem canto pra explorar. E tem uma rota dele que é do tamanho de uma tela. Tipo assim, é uma tela e meio, pra não mentir. Você vai só subindo assim, sai de um ponto, aí tem uma tela e meio, tum, troca de canto já. Macho, é uma preguiça absurda, em linha reta isso, a rota. Aí, tipo assim, a rota, se não me engano, é a 17. Você sai da 16, passa pela 17, entra na 18. São quantas rotas no total? Nesse são 19, eu acho, não chega a ser 20, não. Ixi, então deve acabar rápido. Se a pessoa não evoluir só isso, só pegando o mínimo, talvez com o quê? Umas 10 horas, outra coisa que não, 10 horas não, mano. Não chega a 10 horas, não. Se você for só no jogo principal ali, acho que em 8 horas, 7, dá pro cara terminar, chato, mano. É mínimo o jogo. A história principal do jogo é porca, macho. É tipo assim, é minúscula, no instante acaba, e os personagens são muito paia, mano. Muito paia. O cara não tem missão secundária nos outros. O cara fala assim, ei, tu chega no ginásio e o ginásio tá fechado. Eu falo assim, ei, por que o ginásio tá fechado? Não, porque eu tive um problema, o treinador, tal, e o cara vai fazer uma side quest. Que faz parte da missão principal, né? Mas tipo assim, uma coisinha secundária pro cara poder reabrir o ginásio. Tipo, tem um dos ginásios lá, que é o líder da equipe Rocket, mano. No primeiro Pokémon. Que o cara vai tentar fazer a missão da equipe Rocket, tipo, fora e tal. Aí quando chega lá no ginásio, ele fala assim, aí, ó, vou te enfrentar igual o líder do ginásio, não, vou te enfrentar que nem treinador. Ele vai, tum, no lugar de fazer um ginásio de tema, o cara usa os Pokémon dele de verdade, mano. Aí você fica, caralho, mano, não vai ser tipo pedra, raio, não sei o que, não. Vai ser os Pokémon do cara vai que vai era, mano. Vai ser aleatório, são doideiras, não. Te vira aí, doidinho, pra tu vencer dele. Outra coisa que eu acho que facilitaram também foi a questão da evolução dos Pokémons, mano. Você evoluir os Pokémons, os levels dele, né? É. Eu acho que tá bem rápido, tá bem mais rápido agora também. Quando tu fala no sentido dos outros Pokémon aprender e ganhar experiência junto também, mano. Eles evoluírem, assim, do level 1 até o 50. É, exatamente isso aí. Porque eu vi que tem uma pequena diferença, porque tem as filas dos Pokémon, né? Tem o primeiro Pokémon que você sempre tá com ele, né? É o que ganha mais experiência. Que ganha mais experiência. E os outros eu vejo que tem pequenas diferenças. Não, tem não. De vida, a diferença de XP que ganha... A impressão que eu tenho é que o último ganha menos experiência do que o segundo. Não, não. Todo mundo ganha mesmo XP. A diferença é de quem entrou em campo ou não. Os Pokémons que entraram em campo ganham mais XP do que os Pokémons que não entraram. Ah, entendi. É só essa diferença de XP. Mas todo mundo que tá na bag ganha XP igual. E mas... outra coisa que eu achei meio paia também, mas assim, quando eu vi a Wild Area, achei massa, assim, ficar andando e tal, tipo um mundo aberto mesmo, né? Porque eles disseram que ia ser um jogo de mundo aberto do Pokémon, né? Só que na verdade não é bem assim, né? Não foi nem perto disso. A parte aberta mesmo é a parte da Wild Area, né? Que tem as partes que tu até movimenta a câmera, né? Que é literalmente o tamanho de um parque, né? Exatamente. E assim, mas eu achei que não teve... tantas wild áreas assim, mano. Tem aquela primeira, né, que tu entra. Só tem uma. E que tem um Onix, né, na entrada lá. Não, é uma e, só que não se tem liga. Outras, mano. Não tem outras, mano. Só é uma... Ela se liga entre as rotas, então? É. Mas é poucas rotas, mano, também. Porque tem aquela saída lá de cima. Ela... É aquele estádio lá que é tipo um castelozão. Ela só tem dois acessos e você tem uma rota que passa por cima dela. Não sei se tu lembra que é uma ponte usando doideira. É. E aí tem a tem aquela que é... Tem uma entrada por cima, que é são o três. Do castelo. Tem aquela outra que é, tipo... Tem tipo um leão, um dragão, sei lá o quê. E tem essa da ponte aí, que tu falou, né? São três entradas que tem nela. Só tem uma que fica... Que é onde você consegue encher a vida dos pokémons. Sim. Que é onde fica o Onix. Tem uma bem de frente com essa. E tem outra que é aquela que tem, que é um leão, uma porra dessa assim. Eu lá acho, não. Mas eu acho que deveriam ter adicionado mais wild áreas. Deu wild área da água, a wild área do gelo lá, né? Só que tem a rota do gelo, mas não. Não, mas agora eu vou fazer uma crítica, que é uma coisa que... Crítica. Não, é uma crítica à wild área que não mudaria nada, se fosse desse jeito que tá falando. É. Porque é o seguinte, vocês jogaram, vocês dois jogaram offline. Vocês não chegaram a jogar online. Não. Eu jogava online. Macho, você não interage com ninguém, você vê os outros players. Você vê eles andando pro lado do puto, mas você não interage, mano. Não tem interação quase nenhuma. Ele não tem botão de interação, essas coisas, não? E outra, pra você entrar no game de outro cara, assim, ó. O cara entra na batalha, por exemplo, ele pede ajuda, né? Aí pode entrar até quatro caras pro Gigantão Max lá. Aí ele fica sendo o principal e tem três caras que podem entrar pra ajudar ele. E se três caras que entram pra ajudar ele, mano, quase nunca dá certo. Porque o cara tem 2 minutos e meio pra entrar na luta. Mas toda vez que tu tenta entrar na luta de alguém, ou o cara já começou... Ou o cara já matou o Gigantomax, ou o cara não tá mais precisando de ajuda, entendeu? E a conexão da Nintendo é ruim, né? A conexão é uma bosta, então você não consegue entrar no ninguém, mano. E, sinceramente, assim, acho que isso teve só umas 2 ou 3 vezes que eu joguei com outros players. Normalmente é bot. Aí, macho. E outra coisa também, mas essa parte aí dos Gigantomax, que são as raids, né? Tem os Pokémon gigantes, aí tu tem que lutar em um time de 4, né? Lutar contra ele, né? Macho, esse modo aí, mano, é muito fácil também. É doido, mano. É muito fácil também, mano. Porque é só tu... Às vezes eu tava com o meu Pokémon inicial, mano. Eu dava só uma porrada, pronto. Matava o bicho, mano. Mas ele é fácil até 2 estrelas. De 3 estrelas diante é mais difícil. Mas difícil quanto? Difícil de tu ter que precisar olhar o elemento do cara e escolher um Pokémon de acordo com o elemento dele. Só isso. Aí, já que o jogo já saiu, eu vou falar a expectativa que eu tava tendo em relação a ele, né? Já que a Nintendo sempre traz coisas novas, eu achava que eles iam pegar o exemplo que a gente comentou aqui mais cedo do Final Fantasy XV, de mesclar a luta por turnos de luta com ação. Tipo assim, tem Pokémons que você ativa eles por turno e o Pokémon principal você usa ele livremente, tipo Nox. Entendi. E os guarda-costas, né? Os outros Pokémon como se fosse guarda-costas. Você fazia, no lugar de você fazer o Gigantomax com 4 play, você fazia com 4 Pokémon seu. Isso, ia ser irado se fosse assim. Era, ia ser muito melhor. Eu acho que não o Final Fantasy XV, não tanto assim, porque o Final Fantasy XV é mais ação assim. Mas o Final Fantasy VII, que vai sair ano que vem agora, né? Ele vai ser desse jeito mesmo, ele vai unir realmente a ação com o turno. E isso aí vai ser muito foda, cara, pro RPG, porque eles conseguiram arrumar uma maneira, mano, de colocar a ação e o turno ao mesmo tempo. Isso chama mais jogadores, né? Porque preferencialmente a maioria prefere a jogatina de RPG de ação em vez de turno. Mas aí, cara, tem aquela questão do que nem aconteceu com o Final Fantasy XV. Final Fantasy XV é um jogo sensacional. Um jogo incrível, incrível, incrível, muito bom. Mas a luta dele é uma confusão do caralho, mano. Mas a luta dele é extremamente confusa, mano. Às vezes eu paro pra olhar, mas o que tá acontecendo? Onde é que tá o Nox? Ele se teletransporta, mas ele foi pra onde ali, mano? Que porra que tá acontecendo, mano? Eu paro, dou uma olhada, cadê, como é que tá a vida aqui dos caras? Tá... Não, beleza, tem que voltar a lutar, porque é uma loucura, mano. Uma coisa que eu acho que fizeram bem foi no Marvel Ultimate Alliance, né? Uhum. O Marvel Ultimate Alliance, ele tem esse negócio de porrada de cara na tela. Sim. Só que eu acho ele bem organizado, mano. Assim, mas tu entende a luta e tal. O Jota não jogou, a gente jogou, né? Então a gente pode falar um pouquinho. A ideia dele é legal, Jota, porque você solta o time de quatro. Time de quatro personagens. Você solta o seu especial, aí você tem a opção de soltar o seu especial sozinho, ou então especial combinado. Aí o computador ele fica sabendo na hora que você aperta o botão. Tu solta no RL, né? É. Aí ele aperta o especial. Se tu apertar os quatro, se os quatro tiver especial, aí aparece os quatro e junta todo mundo pra... Isso. E o combo, gigante, né, que eu tô falando, que também tem um combo que você pode fazer só o especial. Por exemplo, o Aranha tem um especial que ele... um ataque, ele solta até... Ele faz uma bola de teia e taca no chão. Aí se você fazer com outro botão, ele faz o mesmo ataque, só que combinando com as garras do Wolverine por trás, atacando, fazendo isso, entendeu? É. O próprio computador entende que você quer fazer um ataque combinado. E não fica... Isso seria legal também no Pokémon, entendeu? Não fica desorganizado... E dá pro cara entender, né? Sim. E é fácil, né, e bem usar, fluido, e a luta fica bem fluida. Porque o L é o poder normal, né? Uhum. O R é o poder combinado, isso, né? Isso, isso mesmo. Mas aí... Pois é, aí... Só que, tipo assim, no final não foi assim. Então, acabou que... Exatamente. Foda-se. Olha aí. Mas aí tem a questão do seguinte, mano. Eles tentaram fazer isso aí. Tipo assim, não deixaram mais ração, né? Tentaram deixar mais dinâmico vendo o Pokémon. Mas a luta continua igual. Agora... Porque desde a terceira geração é que é o mesmo status, é a mesma luta por turno, é a mesma coisa. Se nesse agora tivesse falado assim, a gente vai mudar o estilo de luta, vai ser outro, vai ser Ultimate Alliance. Vamos mudar aqui, vai ser outro. Mas só vai ter 150 Pokémon. Eu aceitava. Que boa, vai mudar tudo. Mudou, né? O gameplay, né? Vai ter que mudar o status, vai ter que se readaptar e tal, tal. Beleza, cara, vai ser foda, vai lá. Mas os caras não mudaram porra nenhuma. Deixaram o mesmo estilo de luta, mesmo status, e ficou uma bosta. Porque os caras não quiseram botar nada novo. E parece o jogo, por diversos motivos, história, as lutas, o design do ambiente, mas você via a Alola da sétima geração, ele lembrava aí. Quantas vezes tu já viu o negócio de Havaí no Pokémon? Nenhuma, primeira vez ali e tal. Tinha um tema por trás. Em Galarma, macho, não tem nada, tema, né? Buceta nenhuma, mano. Só um negócio de futebol e tudo, né? Ele tal. Lembra mais futebol. É tudo... Os ginásios são tudo um campo de futebol, né? É tudo inspirado em futebol, tudo. Até a roupa dos caras, mano. A roupa lá do líder principal. Que o uniforme do que o cara recebe é um calçãozinho de futebol com um número atrás e tudo. E o cara só pode lutar no ginásio com essa porra dessa roupa. Eu criei uma roupa, que era uma jaqueta, né? Preta. Uma roupa preta por trás, uma calça preta. E um óculos escurozão. Terminei. Mas não pode, mano. Mas não podia lutar com essa roupa. Aí, mano, quando eu ia pro estádio, mano, ele trocava pra uma roupa branca, mano. Que diabo é esse, mano? Tirou ali o meu style, mano. Aí você fala assim, não, é porque o cara tem que estar de uniforme. Vou dar um exemplo, né? No ginásio o cara tem que estar de uniforme, né? Só dando um exemplo. Mas os uniformes que tu compra e ganha, tu não pode usar. Tem que usar o branco. E ainda tem um uniforme de andar de bicicleta, né? Que é outro, né? Que é outro. Então, Jota, você que pagou mais caro por esse jogo, literalmente, em todos os sentidos, você comprovou que não vale a pena pegar esse Pokémon. Não. Assim, ó, tô falando mal pra caralho, mas ele, como jogo, não é péssimo. Não. Ele é divertido, né? Ele é um jogo divertido, ele é um jogo ok pra caralho. Pô, é porque eu ia falar, porque eu tô me divertindo. Eu joguei menos que vocês, mas eu tô me divertindo. Eu achei o jogo legal. Eu não, assim, é porque o Jota é mais crítico, né? Só que eu tô comparando ele com o quê? Com ele mesmo. Ah, é. Pokémon tem que se comparar com o quê? Com Pokémon, mano. Macho, ele é o pior Pokémon disparado. Não tem par pra ele da franquia principal, né? E também falando dos novos, mas não vamos exagerar, não. Mas tem uns antigos que você via que foi feito nas coisas. Qual o antigo? Os antigos, mas assim, não, mas assim, ó. Tem algum design de Pokémon, achei pai, assim. Tem alguns Pokémons ali, mano, que são... Eu olhava assim, mas que diabo é isso? Isso é um Pokémon, é? Tu lembra que teve um que mostrou que parecia um anóis, né? Mas esse aí que tu falou, que é o que ele que tu falou que mostrou o negócio, eu acho o design dele muito, muito bom. Que ele é como se fosse tipo um alienígena, ele é estranho pra caralho. Aí ele vai e vira tipo como se fosse um negócio assim de energia. Aí depois ele vira como se fosse tipo um disco voador, mano. Xinha, o bicho é muito doido. Ele é como se fosse tipo um alienígena. O design desses pokémons, eu pessoalmente gostei da maioria. Falei assim, tem um design de merda, mas todo pokémon tem design de merda. Pois desde a primeira geração tem. O Monkey da primeira geração é uma porra de uma geleca, mano. Eu vi um cara falando sobre isso daí, sobre alguns designers. É tipo Ditto. Ditto é só uma geleca ré lá e tal. Voltorb, né? Só uma bola ré com... Um traço no meio. É uma pokébola. É. E aí, mas... O Diglett. Na primeira geração ele tinha também esses pokémons mais paia, né? Assim, o design dele. Só que nesse tem mais, mas nesse agora tem mais. Eu não acho, vou dar um exemplo assim, ó. O pessoal falou muito mal daquele pokémon que é uma xícara. É. Eu achei aquele pokémon muito massa. É porque ele é o fantasma, né? Porque e tal, a xícara... Quando ele evolui, né? Ele vira o poltergeist, alguma coisa assim, ia, né? Eu pensava que ele ia virar um bully. Pois é, mas ele vira o bully. Ele vira o bully. Olha aí, macho, adivinhei! E o nome dele é poltergeist, meu. Mas ele é porque, fica voando assim. Porque, na verdade, o Pokémon não é a xícara e não é o bully. O Pokémon é aquela coisa preta dentro. É o fantasma. Ele é uma... Ele, tipo, ele assombra aquele lugar ali, entendeu? Aí você fala assim, é muito pai e tal. É uma ideia diferente, cara. Você tem um Pokémon que tá assombrando um negócio, no lugar de ser um Pokémon voando, um coisa diferente, mano. É, eu confesso que não vi todos pra falar mal. Agora a gente chega na pergunta do... a pergunta do programa, né, e tal. Eu sou um cara, mas que assim, tenho 33 anos, né, e tudo mais, tenho 33 anos... E aí quando eu começo a jogar Pokémon, né, vem aquela... Mas tu joga em casa, né? Nostalgia. Aquela lembrança, né, nostálgica, né, e tal. Cara, caralho, meu irmão. Outra coisa também que eu acho que meio que decepcionou também, não só nesse Pokémon, mas nos Pokémons em geral, assim. Que é o que eu acho que quando a gente passou da geração offline, né, e tal, com Game Boy e tudo mais... É, a gente tinha que trocar os pokémons através de um cabo, né? Um cabo Link, aí tu trocava os pokémons. Sim. E aí, quando surgiu a era da internet, aí eu pensei assim, ó, caralho, quando saiu o primeiro pokémon, né, da era da internet, eu, caralho, mancha esse pokémon agora, como vai ter o online, vai ter internet e tudo mais, a gente vai poder trocar os pokémons através da internet, cara, e tal, e não sei o quê. E até agora não fizeram isso. Tem, mano, tem. Não, até agora não fizeram isso. Direito, como deveria ser. Porque, mas agora, assim, mano, a rede da Nintendo é muito ruim. Sim. E ela não sabe muito fazer jogos multiplayer, assim, mano. Eu acho que... Ela não... Online, né, tá falando? É. Não, mas, é tão bom, assim, o online dela. Vamos pro básico. Tu consegue trocar Pokémon comigo do teu DS aí só com internet? Consegue. Do Switch? Consegue, mano. Ah, então, tipo assim, dá pra trocar pra internet, dá? É, dá, mas ainda assim, mano, é meio... Não sei, mano. Eu não sei explicar como é que é, mas acho que não conseguiram problema fazer deles, direito. O problema deles é que a Nintendo, ela tem um cagaço inacreditável de ter as coisas pirateadas. E ela é a primeira sempre a ser pirateada! Aí o que acontece? Ela não quer abrir a rede dela pra porra nenhuma. Acaba o quê? A parte dela online sendo um lixo. Que é um lixo, mano. Você pode... O Nintendo Switch, ele, como no geral, a parte dele online é uma bosta. Total. A placa de rede desse videogame é um lixo, mano. E não dá pra botar... Aliás, dá, né? Pra botar o cabo de rede nele, né? Mas com um adaptador, né? Tá entendendo? Tipo assim, são... E também tem outro problema, assim, que ninguém fala, que a Nintendo é muito perfeccionista, né? Quando ela lança os jogos dela, não vem com tanto bug. Então, um jogo pirata dá pra uma pessoa jogar de boa sem atualizar. Enquanto no PS4 tem jogo que você não consegue jogar sem ter atualização. Mas esse aí é o de menos, que depois os caras, tipo assim, ah, não, se o cara pirateou uma vez, o cara piratia de novo, mano, com a versão completa dele. Então, tipo assim, ser perfeccionista, isso não é o problema. O problema da Nintendo é que ela caga o pau mesmo, mano. A Nintendo, ela sempre foi cagadora de pau, mano. Eu, você pode me lembrar, tem cast aí do, acho lá que é do, da, começo, do, né, começo, mano, que eu falo bem pra cara da Nintendo. Por quê? Porque os jogos da Nintendo são sensacional. São bons. E os consoles da Nintendo são mais diferentes, mano. Ei, cara, tipo isso, Switch, isso, né, aqui, mano, é uma peça assim, inacreditável, não, mano. Tipo assim, o Switch, né? Switch, ele aqui. Ele, você pode até não gostar de videogame, mano. Mas se você vê ele assim, mano. Ele é uma peça tecnológica massa, mas... É, tem um amigo nosso que é o Dinho Corleone, né? Que não quis admitir, mas depois que pegou do Switch, se apaixonou. Mesmo o meu pai, mesmo sendo o irmão dele. O meu pai, quando ele viu eu com esse bichinho aqui, e ele viu eu tirando, né, os controles assim, aí ele viu, isso aí é um videogame? Aí ele olhou assim, caralho, mano, olhou assim, aí uma telinha e tudo mais. Quando o cara bota na dock, ele passa pra televisão, né, e tal. É uma peça tecnológica massa, assim, mano. Ele é criativo pra caralho, mano. Eu, um exemplo disso aí, mano, eu pra colocar essa película dele de vidro, eu comprei a película e não tinha quem colocar. Assim, mas como é que eu vou fazer pra alguém colocar essa película? Eu já sei, ó. Eu tirei isso aqui. Tirei os controles. Aí eu falei assim, ó. Vocês colocam... Colocam uma película de tablet? Aí o cara, a gente coloca. Porque quando vê os controles, se assusta. Aí o cara olhou assim... Mas acho que eu não tenho pra esse tablet aí, não. Eu falei, não, na película, é só colocar. Ele não coloca, ele olhou aqui e tal. Acho o tablet estranho. É. Cara, não vai pra trás, né? Agora vamos pra questão aqui. Eu tenho 33 anos. Ixi, lá vem de novo. Jogo Pokémon e tal. Ixi. E aí, quando eu joguei o Pokémon agora... Sim. Eu achei meio estranho. Acho. Eu tenho aqui no meu Play 4... The Witcher, tem aqui Resident Evil 2, God of War, Red Dead Redemption 2. Já joguei todos esses jogos aí que são mais, né, denso e tudo mais, com a história zona foda. Adulta. E eu tô agora, 2019, jogando Pokémon. De bichinhos fofinhos. Bichinhos e tal. Eita, caiu aí. Até a lixeira ali. Ficou. Aí eu olhando assim, aí minha sabe mulher... o que é isso, né? Já é tipo, vai mesmo falar mal de Pokémon, já é! Aí minha mulher até falou assim: ah, tu tá jogando Pokémon aí? Aí, que Pokémon é esse? Aí um sapinho assim, né, e tal. Ixi, é meio, tô com Pokémon ainda foi um sapinho. Eu fiquei pensando assim, amor, é mesmo, né, mano? Eu tô com 33 anos e tô jogando Pokémon, mano, e tal. Eu faço a pergunta aqui. Vai lá. O cara com 33 anos jogando Pokémon, o cara é retardado? Vai lá, tu, Samuel, primeiro. Samuel, primeiro que o Samuel é o mais... Porque o Samuel, o Samuel é mais fofinho, ele dá 10 pra tudo, dá 10, Samuel. O Samuel, ele tem uma história que é assim, ele tem vergonha de jogar Pokémon... Não só Pokémon, mas Mario. O videogame, né? Né? O Samuel tem dois quartos. Um que ele leva as pessoas e o outro que ele vive. Não, porque eu tenho a possibilidade de jogar no trabalho, né? Tanto o 3DS como o Nintendo Switch. Só que eu tenho vergonha, mal, né? Porque o cara é o chefe, né, mano? Ele é chefe. Quem não sabe, que o Samuel tem uma empresa. Só que eu tenho vergonha, né? Porque passa o funcionário aí vê aquele cabo de 37 anos, que eu tenho 37, eu tenho 33. Mas 33. Tu tem 37 desde que a gente se conheceu. É isso. Ele e o Dinho, né? É foda que o Dinho deu a foto de um veião, levantou todo torto. Não é, meu? Tô todo acabado. A foto dele todo curvado, assim, andando. Eu acho todo... que até hoje o Dinho engana a idade dele, mas a minha é verdadeira, viu? Eu tenho 37 anos. O que é isso, Dinho? Um cara com voz de velho. Tem que pegar a identidade do Dinho, mano, pra saber o ano dele. Ali. Pois é. Então, eu ainda sou daqueles cabas que tem os seus hobbies, mas deixa meio que videogame, escondido. Né? É, videogame. Os videogames deixa escondido, porque tem uma certa vergonha. Eu confesso que jogos mais adultos eu não teria tanta vergonha, não. Vamos dizer que tivesse um portátil do PlayStation 4, do God of War, então do Red Dead Redemption 2. Aí eu jogava de boa. Porque os gráficos, né? Porque o cara olha assim, vixe, parece um filme, meu irmão. Aí o cara olha assim, que é isso, cara, mano? Vê o gráfico, tu tá jogando... God of War, aí, né, vê, tal, isso. GTA, aí, né? Isso. Aí bem o cara acha doideira, mas quando olha pro Pokémon, que é isso aí, mas tá com problema mental. Eu achei massa o Samuel falando no grupo, mas ele disse assim: não, mas porque eu tenho vergonha de jogar em casa o Pokémon, entrar alguém na sala e ver a tela, o jogo rodando. É só que o quarto dele, mano, tem uma porrada de boneco, camisa de herói, não sei o quê. O cara comprou um action figure agora do preço de uma moto. Meio metro de altura. Deixa o tamanho aqui. E o cara tava preocupado só com a tela do jogo. Pois é, a gente tenta te esconder do jeito que a gente pode, né? Mas tu tem vergonha, Samuel, de jogar o Pokémon em público? Até hoje. Galera... Até hoje eu tenho. A galera te olhar com os olhos estranhos. Eu tenho meu 3DS ali, Joel, mas eu não jogo no trabalho. Eu tento jogar em locais que ninguém me conhece. Se for pra me julgar, pelo menos eu não conheço a pessoa. Não, mas tipo assim... Tipo não... assim, a fila de banco... Ou... Mas... Presta atenção, vamos pelo mais básico. Eu não jogo no trabalho. Porque eu sou profissional. Mas todo trabalho, Jota, tem um intervalo, mano. Tem um intervalo, uma hora de intervalo. Dá eu pra cara ficar jogatinho. No meu não tem, não. No meu trabalho não tem. No seu tem, mas tem muita gente que tem. No meu caso, eu tenho. Aí eu não tenho coragem de jogar. Os caras vê, né? Uma hora de trabalho, uma hora de intervalo não dá pra nada, né, mano? Porque os jogos tudo hoje tem 100 horas e tal. Dá porque eu como rápido, é 10 minutos, soma 50. Mas eu, minha opinião agora. Minha opinião é que eu não tenho problema nenhum em jogar Pokémon ou qualquer outro jogo em público. Eu não jogo no trabalho. Ah, porque tu não joga no trabalho? O cara saindo com a camisa. Ah, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Mínimo de bom senso. Eu não jogo no trabalho por questão profissional. Eu vou... Ei, mano, peraí, meu almoço aqui, eu vou... Não, cara. Meu almoço é um almoço ali, conversa com o pessoal, né? O cara faz aquela cera, tal, conversa. Beleza, mano. Ok, é trabalho. Agora fala, mas o cara vai sair ali e vou no banco. Aí eu vou jogar, não vou deixar... Não, o cara barbado jogando um Switch no banco. Que se foda, mano. Quem paga minhas contas sou eu, não, mano. Não, no banco eu não tenho problema, não. Mesmo. No banco eu jogo de boa. Eu sempre jogo 3DS no banco. Agora... Uma coisa que eu também... Ninguém reclama do Switch, mas eu reclamo. Eu acho ele muito grande, essa tela dele. Eu acho que deveria ser um pouquinho... Não, grande. Tá bom esse tamanho. Fosse esse tamanho tá dele, bem, Jota, ele só cabe em bolso cargo. Mas é pra isso, mano. Não é pra caber é em pra bolso, vender não, é bolso cargo. É pra mesmo. Vender isso aqui, ó. É, não, mas é pra vender jaqueta, mano. Pra tu comprar mais jaqueta. Mas é como eu tô dizendo assim, cara. Eu não tenho problema de jogar jogo nenhum. Eu vou pelo básico do jogo. Macho, se te diverte, mano, vai jogar, mano. Eu não vejo... Ai, porque é Pokémon... Mas que se foda, mano. Tu tá se divertindo jogando? Vai deixar de jogar porque... Não, mano, porque é Pokémon, mano. Mas manja, tu vai, não, vai deixar de jogar porque é Pokémon. Vai tomar no cu, mano. Tem que jogar o que tu tá afim de jogar, mano. Eu também não tenho um problema, não. Até porque, macho, quando saiu o Pokémon GO no celular, né? Foi o Pokémon do celular. Macho, lá onde eu trabalhava, mano, todo mundo começou a jogar, macho, o Pokémon GO, E eu macho. Vi muita gente idosa jogando também. Gente idosa... Gente que o cara nem imaginava... Que o cara fosse jogar Pokémon, o cara tava jogando, mano. Tipo, o meu chefe, mano, ele tava jogando, mano, tipo, Pokémon, mano. O chefe da minha noiva bateu o carro, mano. Ele foi capturar o Pokémon aí, mano. Tá fora do alcance, tá de mais pra Bad Bolf. Eu me lembro, isso foi uma ideia massa, mano, do Pokémon GO, mano. Porque quando, quando dava o um intervalo lá do trabalho... O meu chefe, mano, ele chamava a galera, mano. Ei, vamos lá pro shopping tal pra gente capturar os Pokémon lá, tomar um sorvete, sei lá o quê. É, mano. E aí foi massa, mano. Foi massa essa ideia, né, de o cara sair, né, Nintendo, do canto e tal. Nintendo incentivando a galera a sair de casa, né? Pois é, cara. Mas é como eu tô dizendo. O meu problema não é Pokémon qualquer outro jogo, não, mano. O cara vai ficar com vergonha. Macho, é o seguinte. Você tem que ter vergonha. Você tem que ter vergonha se você não pagar suas contas. Macho, meu pai comprou meu Switch, minha mãe pagou o Pokémon e eu tô aqui, macho, sem estudar, sem fazer porra nenhuma da vida. 40 anos. 40 anos jogando, mano. Agora não, quem comprou essa porra aqui foi eu. Quem comprou isso aqui foi eu. Isso aqui foi eu. Aí tô tipo, ai, mano, quem comprou minha casa? Minha casa quem comprou foi eu. Aí não, mano, vamos deixar de jogar. Vai que alguém acha que eu jogando Pokémon, eu sou retardado. Vai tomar no cu, mano, joga o que eu quiser, mano. É porque eu sempre fico imaginando na cena, né? Vem uma pessoa de fora pra falar com o funcionário meu. Pensando nas gatas. Aí, o Samuel pensa nas gatas. Claro, também. Aí vem uma pessoa de fora falar com o funcionário meu. Rapaz, cadê o seu chefe? Cadê o seu encarregado? Tá ali. É aquele mongolão que tá jogando ali, videogame ali, não, com mas cor porque... tu de também... desenho animado. Mas porque tu também tá avacalha. Tu quer jogar no trabalho, mano. Vamos ser profissional, cara. Profissional, a gente ganha dinheiro, a gente não caga onde come, cara. A gente não caga onde come, não caga onde come. Você não caga onde você come. Vocês estão defendendo que deve jogar Pokémon em qualquer lugar. Não, eu estou dizendo que tem que usar o bom senso. Não faz, eu não faço isso. Como foi que eu comecei meu argumento? Primeiro de... Briga. Eu comecei, como foi que eu comecei meu argumento? Comecei falando logo assim, eu não jogo no trabalho, porque eu sou profissional. E é verdade, cara. E eu falei também, eu não jogo no trabalho porque eu sou profissional. Mas eu aí... não quero também que ninguém ache mongolão. Mas aí que eu tô tá falando só no trabalho. Eu concordo plenamente que você não deve jogar nada no trabalho. Você não deve nem levar videogame pro trabalho. Na rua. Não, na rua pra mim é de boa. Mas quanto eu tô falando. Não, pô, de ônibus Fortaleza é perigoso. Mas aí tu falou assim, não, mas se fosse GTA eu jogava. Mas eu não jogaria nada no meu trabalho. Nada, se fosse nada. Outro jogo eu jogaria. Nada. Eu não jogo no meu trabalho. Meu trabalho é uma coisa, minha vida é profissional lá e tal. Outra coisa é o que eu faço na minha hora livre. Meu trabalho, eu uso trabalho, converso com o pessoal, vejo como é que o pessoal tá. Até porque eu tenho amizade no meu trabalho. O cara, ei, macho, como é que tá a família e tal? O cara passa no canto, passando pra falar com alguém, né? Uhum. Na hora do almoço, o cara dá uma parada ali e tal. Mas, no fora do trabalho que se foda. Mas se chamar pro X1, o cara aceita. Né? Que aí já é um desaforo também, né? Ei, eu tenho aceita. Um Switch aqui, bora fazer uma batalha de Pokémon não, aqui. Não, eu nem levo pro trabalho. Não levo pro trabalho. Trabalho, macho, é outros 500. Vida profissional do cara, tem que ser o cara. Então, o cara é porque aqui. Então, pronto, eu e o Jota tá do mesmo lado, tu. O problema, macho, eu acho que um problema de muitos brasileiros, na verdade, é o cara não consegue separar o profissional do profissional, cara. O cara tem que separar, velho. Não é outro, só outro, o funcionário, mano. Mas o chefe também. É. E agora a moral da história, moral do cash. Qual é a moral do cash que a gente poderia falar? Pelo que eu entendi, é compre Pokémon e não jogue no trabalho. Não, moral do cash... Eu acho que a moral do cash é a seguinte. A galera acha que Pokémon é coisa pra criança. Só que nenhuma criança consegue dar R$400 no jogo. Então não é coisa Pokémon, não é pra criança, né? Não é pra criança. Moral do cash. Pelo menos pobre, tem que fazer a correção aí. Não é pra criança, pobre. É, exato. Exatamente. Mas aí que eu vou dizer o seguinte. Pra mim, a moral do cast é o seguinte. Pokémon não vale 250 conto. Nem fudendo vale 250 conto. Não quanto vale. Quanto mais 400. Quanto mais 400. Não vale, cara. Não vale. E eu ainda pensei triste, em comprar os dois. Eu me lembro que eu pensei, macho, eu vou comprar os dois. Arrependimentozão foda, viu? Eu vou comprar os dois, porque Pokémon é foda pra caralho. Nunca me arrependi por comprar Pokémon. Fala isso porque nunca. Porque lá na quarta geração, que pra mim foi a pior geração que teve, eu acho é ruim. Mas é bom pra caralho. É ruim, mas é bom. Porque, tipo assim, comparado à terceira, a quarta geração é uma bosta. Mas ele é um jogo sensacional. Como jogo, é um jogo incrível. Esse Pokémon, como jogo, ele é ok. E ele, como Pokémon, ele é um lixo. É, mano. Tá terminando tri. Não, tô pensando em falar uma porra boa, mas não dá não. Hasta la vista, baby.